restauração para evitar tráfego, vou na proa 285 até cruzar o nível 180. Afirmativo, proa 285 até cruzar 180, 5808. Boa noite, 04 para o táxi, 178 a bordo, 348, alternada Campinas. 804, táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Índia Alfa, ponto de espera 1895, belezinho. Muito obrigado, bom feriado. Cruzando 188, retornando à proa de aporte. O objeto mantém ainda inicialmente essa proa, aguarde. Ah, mantém a proa? Estou cruzando 190. Tio, mantém a proa 285. Webjet 5808, mantenha presente proa, chame agora o centro Recife, frequência 1288, Webjet 5808. Chama centro Recife 1288, Webjet 5808. Tango 804, linha de cola, pista 10, vem turma do 0 graus 83. Ali de cola 10, boa noite, 04. Fazer uma dia 040, ponto de espera 0 se aproximando. Bom dia, 4069. Pôs a rolagem no gol e mantém. Rolou o gol e mantém. Desça para 2000 pés, estou tímido no 020, vigilância, informe no localizador. Sente 2000 pés no 020, é portar ao lado, pilotar 385. Olá, Salvador, é lá para 6570, informação Kilo. Já teria a nossa atualização para Recife 350? Só um minuto, Adriano. Não escuta, 6570. Avisa cargo 6570, confirmando, eu tenho aqui um plano para 10h20, vamos usar o 10h, Lulu. Antecipar somente fazendo a CHG, para antecipar na sala ES. Com a companhia, obrigado. Salve Salvador, muito bom dia. Felipe 55 no 4 de Mendes, no nosso partido, solicita 130 para Aracaju. Felipe 55 130 para Aracaju, autorizado. Decola da pista 10, com primeira curva a esquerda, na saída Puca, Jamo, Pajamo, direto Aracaju. Controle Salvador, opera em 120.8, a torre 118.95. Aciona 0274, o 355 no 4. Cliente autorizado 130 para Aracaju, Puca, Jamo, transponder 0274. Solicita a coordenada saída Conde. Afirmativo, 130, saída Conde, 5514. 5514, 4 agora, Centro 4, obrigado. Terminal 9 autorizado decolar pista 10, 110. Livre decolagem, 4 0 6. Rumo 897 para Confins, nível 360 autorizado via Upper Zulu 16. Decolagem pista 10 com primeira curva à direita. Saída da Leda Bridge. Controle Salvador opera em 120.8, torre 118.95. Aciona 5545, Gol no 897. Vai precisar uma formação bem na nossa final aqui. Autorizado. Obrigado. Correto, boa noite. 97 para pushback, seu nome. Controle Salvador 20.8, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4069, hein? 069, contrato radar, sobre nível 360, perfil da El. Da El 360. Estabilizado LS, TAM 3859, visual. Sete de aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3859, passando Simbra, baixou e travou o visual. Bom dia, TAM 3859, pouso autorizado, pista 10, vento uma centena, 10 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3859. Pronto para cota, Sideral 9970. Afirmativo. Sideral 9970 para Teresina autorizado, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Na saída Momo, Flock. Posso Flock prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5546, Sideral 9970. 40 para Teresina, decola da 10, primeira curva esquerda, no Flock, depois em volta direto do Teresina. Controle pelo 208-5253, transponder pela 5546-99970. Confirmando sideral 9970, torre 118 decimal 95. 118-95. Para o estacionamento, sideral 9970. Pesado time táxi, segundo 607. Bom, Salvador, bom dia, eu vou 9030, que dá a autorização, receita. Vou 9030, aguarde 4 minutos. Vai lá. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Autorizado, chame táxi, gol 1715. Gol 9030, qual a pena? Prossiga. Gol 9030 para Recife, autorizado nível 4, 1-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, Jamo, Caju, após direto Recife. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Confirmando 118, decimal 95 a torre. Aciona 5544, gol 9030. Cuidado para o 90, somente na cola da 90, curva de vida, Pulca, Jamo, Caju, 208, controle, 2895 a torre, 5544, transforma 9030. Gol 9030, chame pronto para o feedback, está na mesa. Vou rodar. Alô, Salvador, bom dia, 3859, livrou da nossa escuta. Bom dia, então 3859, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, 3859. Para o táxi, no 64 a bordo, 4 horas, só alterna Galeão. Bom, no 607, táxi livre via Pátio, Índia e Alfa. Fica atento a tração da companhia realizando o flashback em gate 5. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Bom, no 607, bom dia. Índia Alfa, ponto de espera 295, bom dia. Salvador, ASA 6570. ASA cargo 6570 para Recife. Pronto, cópia. Afirmo. ASA cargo 6570 para Recife, autorizado nível 350 via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5557. ABSA cargo 6570. Correto, chame para posicionamento, ABSA cargo 6570. Para Juliette, para ingresso 3859. 3859, visual com tráfego da Gol no táxi? Aqui, tá Caso está fazendo o gol, ingressa via Juliette, remota 1-2. Juliette, eu faço gol, Juliette, 1-2, 3-2. Para o táxi, 7:09 a bordo, 3:09, alterna com o vento. 07, linha decola, vento 1, 1-0 graus, 1-4 nós. Decola, 1-6-7. Como 7-5, táxi via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-1. Indy Alpha, 1-0-2-1-9-5. Alô, Salvador, APSA, minha 570, para possível agarramento. Autorizado filme táxi APSA 6570. Agora vamos para o táxi 6570. Era pronto, gol no 7-5. Gol no 7-5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0 no 7-5. O 607 decola aos 4-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom dia. 2-0-8, bom dia. Bom dia, gol. O nome é 07, é cola cruzado 1500 pés. 07, contato nada a sua, para nível 360, perfil da EL. 360, nada a EL, 607. Volo 897 no 03, autorizado chame táxi. Paulo, Salvador, tá 3597, está no 04, para a cidade de treinamento. Mais. Quero decolar de 597. 3597 é o número 2 do setor para início do pushback. O número 1 no Wang da Gol já iniciando o gate 3. É, guardar aproximadamente uns 5 minutos para início do push. Não pode coordenar um pushback espontâneo, Júlio? Não, não vai. vai dar não. Eu já tenho outro tráfego lá no Pátio 3 também, então se o Gol tiver que ficar no Pátio 3, eu já tenho outro lá. Entendeu? Não, obrigado. Opa, aí, ó. É. O 973, não ficou. 5973 para Recife, autorizado nível 310. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, Torre 118.6. Aciona 5561, confirmando 118.95, Torre. Sim, 5973. Controle Gol no 71. 1715, contato radar, surfo nível 360, perfil Arbo. Vendo 360 agora, surfo no 71. Tropa 084, ready to copy? Tropa 084 to Madrid, clear flight level 350 via Upper Zulu 10 till Natal. Upper November 873 till Fox Echo Mike Uniform Romeo, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff, left turn to Puka, departure and repass transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95, Skok 550, confirming 5537, Europa 084. Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha, and Zipa transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Confirm 5537, call code, and the park side first, push back in start, 084. Boa noite, 97, taxi de alta no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1021, bom dia. Salvador, Gol 9030, pushback acionamento, remota 08. Gol 9030, aguarde para mim esse pushback. Confirmando remota 08, está no Pátio 3 então. Afirmativo. Gente, obrigado. Salve, Salvador, acionamento, terceiro, pronto, Pátio, está no Pátio da Borda, no Pátio da Borda, no Pátio da Borda, no Pátio da Natal. Apsa cargo 6570, táxi livre, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 11895, ajuste 1021, bom dia. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 11895, bom dia. Boa noite, 97, a linha decola pista 10, vento 1 centena 10 nós. Salve Salvador, bom dia novamente, TAN 3153. TAN 3153, pronto para cópia? Prossiga. TAN 3153 para o Galeão, autorizado nível 380, via Upper 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, Controle Salvador 120.8, Torre 118.95. Aciona 5565, TAN 3153. Cíntio, TAN 3153, está autorizado para o Galeão, via Pesulu 10, nível 380. Decolagem da pista 10, curva direita, Cidadael, Leda Bridge. O controle é 120.8, a torre 118.95 e o transponder 5565. Correto, senhor, para posicionamento, TAN 3153. Chamarei 3153. Fala 3154, pátio 3, para posicionar. O número 2 no pátio 3 para pushback, Rio 5973. 9030 tem livre push, acionamento, time para o táxi. Livre push, voltará para o táxi, 9030. Solo, trip 5514. Trip 5514, está na 3 do pátio 3. Afirmo, no pátio 3, na 3. Gente, trip 5514, eu tenho um tráfego da Gol para iniciar pushback na remota 8. Tem condições de fazer simultâneo? Afirmo, tem condições. Gente, então chama para o táxi, o 3554. Chamará para o táxi, 3554. Europa 084. Trabalho, vai chamar 208. Salvador, bom dia, Gol 1897. 897, contato radar, sopro, nível 360, perfil da El. Da El, perfil, contato 360, 1897. Time 70, autorizado decolar, vento 1 centena, mesmo. Decolar. Passa nível 160, chama o centro, recife, frequência 1288, boa viagem. 288, vai chamar agora, 715, bom trabalho. Esse táxi do trip 5514 com 62 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa Salvador. Trip 5514, aguarde para início do táxi. É 570, 10 o Lucha, 1920, 8, bom voo. Gol 9030 para o táxi, estamos com 133 a bordo, autonomia 3 horas e 3, alternando Natal. O Gol 9030 vai seguir, aguardar o início do táxi do Airbus da TAM, à frente, seguir como número 2 até o ponto de espera da 10, acima a torre 118.95, ajuste no 021, Gol 9030. Cliente, número 2, ponto de espera 1895, Gol 9030, graças. O 3554 segue a retaguarda do Gol como número 3, ponto de espera torre 1895, ajuste 1021 no 3554. Como número 3, ajustado 1021, torre no ponto de espera vai chamar 118.95, 3554. Firma? ativa após o gol e o trip e tem livre pushback, o Rio 5973. Só 35, 17, essa nave pronto para o start com 120 a bordo, 4 horas e 43 de autonomia, alternando com 20. Só 35, 17, táxi via Índia Alfa no